Contam 3834 para evitar as formações, pode ir embora pro norte. Chame Recife, na frequência 3834 já efetou desvio, está na proa de Alpo. Gente. Tá. Ponto de espera pronto. Tá 3566, boa tarde, mantém o ponto de espera. Ah, Matheus, só por curiosidade, qual é a separação dada na decolagem do momento por 3566? 333. Mal previsto na 112. Fono 780, solos 12, livre à esquerda, mantém posição antes da Alpha solo 121, decimal 9. 219, livrando. Livrando, Westdown. 1780, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette para 4. Pista 3173, autorizado a colar pista 28, vento 180 graus 089. Eu vou decolar 3173. Controle de Salvador, 3834, pode voar, pronto. Agora Recife, na frequência 12685 até 12545, para instruções junto ao centro, para possibilidade de gole, questão de frote. 72685-2545. 566, além mantém cabeceira 28. Além mantém 3566. Chama o controle 119 da 135. 935, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, 731 no 73 de coluna 74. 5721, boa tarde, material ponto de espera da Golf. Será? 340 na gole, tá mantendo a pro até 3000, correto? Salvador, 731-73. Prossiga. Foi instruído a manter proa da pista até 3000. Autorizado, por vaso direito no perfil da gole, sem restrição de manter proa. E aí, tá voando curva da esquerda, direto gole, 731-73. Já é o 3566. autorizado a Colapso 28, vento 210 graus 08 norte, está 3566. Também na linha mantém que eu 28. A linha manter na 28, vem até 28. Torre, boa tarde, 3661 está pronto no ponto de espera. 3661, boa tarde, mantém o ponto de espera da Golf. Mantém. 3566, decolou no 7, chama o controle 119, sinal 35. 333 está pronto para o tanque. 81 a bordo, 4 horas e 20, o alternado a galeão. Gente, 81 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, chame torre 118, sinal 6, bom voo. Juliette Alfa, 1861, no 333, obrigado. 3 mil pés devido ao tráfego no noroeste. Até a prova, até 3 mil depois de direita, missão de decolagem, 6721. Ciente, o TAM 3566, autoriza voar na proa de Melim, o 3566? Pelo PC Garon, aguarde com o centro possibilidade de Melim, no momento ele não autorizou. Ok, ciente, Melim ou Aracaju, aí se puder o 3566, agradeço. Guarde. 3661 na linha mantém cabeceira 28. Na linha mantém 28, 3661. Controle o 3566, se possível também, solicita manter uma centena, ok? O 3566. É uma centena de Aracaju? Exatamente, final. Então vamos subir para 90 ou 110, que seria o nível correto, confirma. 110, 110, 3566. Controle 119, decimal 35. 1935, bom serviço. Ciente Aracaju, 3566, grato. Controle, boa noite, bom dia, Webjet 6721 decolou nosso discurso. Está em contato na arena de decolagem, na saída Momo, subindo para o 310. Subindo para o 310, saída da Momo, 6721. Então 3173, chame Recife agora na frequência 133 decimal 25 ao 1264. 3385-2643, 1374. 1394.0, pronto. Rende com 1394, mantenha ponto de espera da Golf. Poxa. TAM 3661, autorizado a Colapso 28, vento 220 graus, 08 nós. Visa de colagem TAM 3661. Bora, mão foi. A do governo da Golf, totalmente do 220. 4-4, que é regional 1-7, que é o que? 3-4, o atraso fica Romeu Alfa, mais alguma coisa? A linha nem mantém, cabeceira 2-8. A linha mantém 2-8, 3-4. Avisou a informação. o seu Kilo Quebec Serra? Torre 118.6, tamo pouso, Kilo Quebec Serra. E na resposta rotatória. É. De frente, o bom grupo, o Webjet 6721. Controle Salvador, boa tarde, C3661, saí da Gole, mantendo a proa até 3000. Está autorizado para a esquerda, no perfil da Gole, subindo para o nível 220, então 3061. Esquerda, perfil da Gole, 3661. Fala, Filo, como é que é? Filo, como é que você é autorizado final do ano 7, a parte 3 milhas, cabeceira ano 7. Tá. Pronto, no ponto 0228, passaria 2230. Passaria 230, assim que a Boeing iniciar a decolagem, ali mantém a cabeceira 28. Assim que o Boeing iniciar a decolagem, ali mantém na 28, passaria 2230. Torre 1 na 333, próximo ao ponto de espera, pronto. 1 na 333, mantém o ponto de espera da Golf. Manterá. Eu faço 360 pela esquerda e aposto interceptando no final do ano 7. Vai, eu duvido aqui, vamos lá após esse prazo que está decolando. Na frequência, 12085, alterna 1245, objeto 6721. Centro Recife 12685, alterna 1245, objeto 6721. 25, chama o controle 1 no 9 do 35. 394-0935, boa tarde, obrigado. Filho, como é que você é autorizado a pouso, pista 17-210, grau 069. Ué. Controle, boa tarde, gol 394. Está mantendo a proa até 3.000 pés. Foram 394, contato a Dana Decolagem, serviço de vigilância, firma até 360 no perfil da Gole. Perfil da Gole, nível 360, 7394, curvando à esquerda. Controle, o TAN 3661 solicita para a direta de Léo. Mantendo o perfil da subida devido a tráfego, TAN 3661. Sente. Livre da colagem da 28230 da Passareca. Pelo que vai ser, são os 2000 livre de táxi, papá, estacionar ali frequência. parte militar, solicita estacionamento. Gente, direcionamento, chama para o táxi. Espera aqui. No 333, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, bom, no 333. Controle 3, 661, solicito 160. Para o controle, prossiga. Stan 3661, solicito a extensão para 160. Autorizado, nível 160, Stan 3661. Obrigado. Uma CO nível 350. Gente, 350, uma CO, a saída prevista para ON, transição, melinha, guarde cópia. Gente, aguardando. Passaredo 2230, contratar a decolagem na saída Gole. Passaredo 2230. Então, 3661, chama agora Recife, na frequência 13325, alterna 264. 13325, secundária 1264, até 3661. Zero, chama Aracaju agora, 120 decimal 3, se você dá terminado, tá 3566. 203, 3566, um bom, vou tomar. Controle Salvador, azul 4064. Azul 4064, desse mantém 050, na chegada Cária, guarde LS Zulu, pista 28, ajuste no 013, azul 4064. Então 050, azul 4064. Controle Gol 9648. Informação Romeu. Gol 9648, desça e mantém o nível 060 na chegada Cária, guarde LS Lu, picha 28. Ajuste 1013, Gol 9648. Ok, 060 no ideal, Gol 9648, 1013. Saúde da frente, Alfa Tango Tango. 3192, pronto para cópia. Alfa Tango Tango, descend, mantém flight level 040, expect LS Zulu runway 28, altimeter 10013, stand by for vector to find LS Zulu runway 28. Okay, sir, the wind visual, we intend to cancel IFR plane, may I head to VOR and the land runway 17, possible. Fire direct to VOR, direct to Salvador VOR, descend flight level 040, report to change your flight to IFR rules, Alfa Tango Tango. Ok, sir, report. Thank you. Bono 394, Recife agora, na frequência, no 3325, alterno 264. 3325, 64, change Gol, 1394, bom dia, obrigado. Yes. 064. Golono 648, desse mantenha o 050. 050, Golono 648. Controle, autoriza pro de conquista pro 2230 da pastareira. Aguarde, pastareira 2230. Aguardando, obrigado. Salvador, TAM 3192, no 7, pronto, pushback, estamento. Autorizado, chama para o táxi. Porta da táxi, TAM 397. O 333, eu coloco 33, chama em controle, 119, decimal 35. Decimal 35, 1333. Controle, Golno 333. Golno 333, contato radar vigilante, fui manter nível 360 no perfil da base. Sim, foi instruído manter a proa até 3000, já pode curvar a esquerda na proa de gole? Sim, Matheus, pode considerar na proa de gole. Vou no gole, no 333. Autorizado até 2000, azul 40064. Tango, esse mantém 3000, Tango. Tango, Tango, we're going 3000, okay. Sorry, descend to 3000, circle altimeter 1013. Sério 2230, chame Recife agora na frequência 1133-25, alterna 264 e solicite direto Vitória Conquista, pois até o presente momento o Recife não autorizou. Afirmativa, 1-3-3-2-5-2-6-4, muito obrigada, passarei 2-2-3-0. Nada. Passarei 2-2-3-0, por favor. Golno 333, controle? Prossiga. Sobretudo para evitar tráfego junto ao centro. Curva direita para o 280, suba e mantenha 360. Silva, fale as comunicações. Ao cruzar o nível 190, direto no rumo de Sagaz. Devido a tráfego, são 12 horas, 16 milhas, rumo oeste, cruzando o nível 140. Sente direita, proa 280, sobe para o 360. Se falar de comunicações, ao cruzar 190, vá Sagaz, ou Golo 333. Firmo, Golo 648, seu vetor para sequenciamento, curva direita, proa 070. Desce e mantenha 4000, você vai para as comunicações, ao cruzar radial 110, vou para a Usan para o final LS. Direita 070, limite a 110. Curva esquerda, boa para o Usan, para completar o ILS, Golo 648. Ativo, desce e mantenha 4000. 4000 pés. 157 a bordo, altímetro 1093. Táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, chame torre 198, acima 16, bom voo. Autorizado via Juliette Alfa, torre no ponto de espera 1186, tá 3192 graus. Substitute, Alfa Tango Tango. Gol 1648, disse mantenha 3000. Para 3000, ou 1648. Tango, chame torre 1186 para ponta, Alfa Tango Tango. Beleza. Tango Tango, Alfa Tango Tango. Runway 1.3 miles. Land in down and locked. Okay, sorry, Carl, final 3 miles on 17. After landing, we'll go to apron number 5. Roger, apron number 5.